Dia 17. O dia da perspicácia e da liderança. O nascido no dia 17 carrega um talento excepcional para liderança e organização. Sua mente analítica e estratégica permite que enxergue além do óbvio, compreendendo situações com uma clareza impressionante. Com um senso de humor refinado, usa sua inteligência para conquistar simpatia, até mesmo daqueles que poderiam ser seus adversários. É um observador nato, um estrategista que sabe esperar a hora certa de agir. Desde cedo, demonstra uma inclinação natural para os negócios e para a administração. Gosta de planejar, calcular e estruturar cada detalhe antes de tomar decisões. Isso faz com que seja alguém confiável, tanto no mundo profissional quanto no pessoal. A grande força desse número está na persistência e na capacidade de análise. O nascido no dia 17 não toma atitudes impulsivas. Prefere agir com segurança, garantindo que cada passo dado seja firme e bem fundamentado. Está predestinado a grandes realizações, mas o caminho até o topo exige trabalho árduo, paciência e determinação. Nada vem fácil, mas quando se dedica a algo, não descansa até alcançar seus objetivos. Nos negócios, tende a ser extremamente eficiente e econômico. Sua capacidade da administração o torna apto a lidar com grandes projetos, investimentos e empreendimentos. Sabe identificar oportunidades e aproveitar ao máximo os recursos disponíveis. Outra característica marcante é sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes. Consegue transitar entre grupos diversos e se destacar em qualquer lugar. No entanto, precisa ter cuidado com o seu lado reservado e, às vezes, distante. É uma pessoa de poucos, mas bons amigos. No amor, sua natureza prática pode fazer com que pareça frio ou distante, mas na realidade é extremamente leal e dedicado. Quem o conhece bem sabe que, por trás de sua postura racional, existe um coração generoso e disposto a ajudar. Sua mente disciplinada o protege contra distrações e decisões impulsivas. Raramente entra em algo sem antes avaliar todos os riscos. No entanto, precisa tomar cuidado para não se tornar cauteloso demais, ao ponto de perder oportunidades por excesso de análise. Apesar de sua tendência a se manter sério e controlado, sabe como esconder suas frustrações e decepções atrás de um bom humor afiado. Dificilmente se deixa abalar por problemas momentâneos, pois tem plena consciência de que seu sucesso é apenas uma questão de tempo. As emoções reprimidas podem gerar dores de cabeça, problemas no fígado e dificuldades circulatórias. Para evitar isso, é essencial encontrar formas de relaxar e manter um equilíbrio saudável entre trabalho e lazer. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 17, o segredo do sucesso está em confiar em sua capacidade e agir no momento certo. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Evite o excesso de planejamento. Sua mente estratégica é brilhante, mas em alguns momentos é melhor agir do que esperar o momento perfeito. 2. Permita-se ser mais acessível. Sua seriedade e foco podem fazer com que pareça distante. Criar conexões genuínas pode abrir portas inesperadas. 3. Mantenha o equilíbrio entre razão e emoção. Seu lado prático é uma grande vantagem, mas a intuição e o sentimento também são aliados poderosos. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua disciplina e inteligência em um legado de sucesso?